eu faria tudo pra não te perder. Assim, mas um dia vem e deixo você aquele beijo que você me deu e que até hoje está gravado em mim. Quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Oh, oh. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder. Assim, mas um dia criador de tendências no Marajó, DJ Chuyazinho das Produções.